mesa. Cruzado e fome, sinal em navio, última turma 0 na 3. Padrão 2500, vou mandar final em nave, turma 3662. Guarulhos 3603, Guarulhos, nível 340, guarde copo. Confirme? Estou confirmando nível 340, guarde copo, então 3603. Guardando, nível Salvador, boa noite, o TAM 3455, sobre a Lagoinha, 770 por 170. Oi, 3455, contato radar, autorizado chegada ao Delphi, desde para o nível 050. 050, bom, obrigado. Autorizado Guarulhos, nível 340, pelo Uber, Whisky 50. Decola da 1-0 com curva direita, saída da L, transição DINET. Controle 119.35, transponda 5147. Nata 3603. Fico zero na proa de onda. Sou 4-0, contato radar, autorizado chegada a mar e deixo para nível 0620. 060, TAM 9410. 561 no nível 3387. Complete final de nave, chega em torno 8.62. 7.60 já. Saída Gole, transição Ofito. Controle 119.35, transponda 5155. Ciente, Brasília autorizado, nível de voo 380. Decola da 10 com curva direita, Gole, Ofito, 1935, 5155, aerovia Aper Zulu 17, TAM 3561. 3561, correto, reporte para posicionar gate 08. Ciente, TAM 3561. Tudo na técnica, 4 no 0. Desparo nível 040. 040, 3455. Ação 372, baixa Tavares, 3662. 3662, livre pouso na 10, vento 110 graus com 7 nós, altímetro 10 no 3. Ajuste padrão, 110 com 7, 23 milímetros. Para o nível 050. 050, 94, 10. Autorizado para inspeccionar repórter de táxi com o Nomeu no 3. Viu, Ixi? Táxi Nomeu no 3? Desça para 2000 pés sem restrições, altímetro 10 na 3. Turbando sinal ILS X-Ray sem glide, forma estabilizada. 710 no 6, poderia ser 2500 na Puro 366, camarada. 1-9-3-6-6-2. 7 autorizado, sinal, forma estabilizada, altímetro 10 na 3. 7-3-6-7-4-1000-3, chamada estabilizada. Salvador, boa noite, R662. Salvador, boa noite. A Bianca Brasil 6310, cruzando 165, descendo para 160, na proa de Mari, informação Whisky. Poxa, Bianca 6310, contato radar. Desça para o nível 0620, na proa de Mari, para a chegada Mari. 060, na proa de Mari, para a chegada Mari. 6310, obrigado. Controle 9490, que só Renato também da 90 aqui. Mantenha a chegada Mari até Itape, após o Luiz Vitor 366, reduza para 250 mais. Ok, reduzindo 250 mais, Itape Mari, Mari Itape, Serra Vitor 366. Mantenha ainda 390, 358, campanha de Gabriel 250 de Salvador. Começando com o seu Salvador, 1-9-3-5-1-1. 3455, vai checando no 367. É só um sinal, serve 366, visão com a pista, 3455. Assim fará. Confirme? São 3662, autorizado seu táxi até antes da Índia, eu sou 8002. Positivo, então, vai manter posição antes da Índia para prosseguir a 202, 366. 985. Voo 1885, boa noite, Guarulhos, nível 360, aguarde cópia. Aguardando, 110 X-Ray. Azul 4070, controle Salvador, 1935. Autorizado, ingresso 4102, tanto 3662. Ajustando e montando 50 nós, desça para o nível 070. Chegada Mari, descendo aos 70, mantém velocidade 250 nós, azul 4070. 1885, autorizado Guarulhos, nível 360, pelo Upper, Whisky 50, decola da 10 com curva direita, saída da L, transição de Iné. Controle 119.35, transponda 5161. Tente autorizar 360 para Guarulhos, decolando a 10, curva direita, no perfil da Eldin, né? Após 0 via Upper Whisky 50, controle 1935 e transponda 5161, no voo 1885. Voo 1885, correto, repasse para o posto adicional. 1885. Voo 1613, solo 4 e 15 de autonomia, com fins alterna 61 a bordo. Uno 1-3, autorizado táxi de Alfa, Monte Baixo, Malapoio, 1-8, Sinal 612, Kinegar, 1-0-3. Positivo, senhor, Indy Alfa, ponto espera, 1-8-6-12, Alfa, 1-3, Sinal 613, dá uma boa noite. Autorizado pushback, acionar reporte táxi. É, 3561, autorizado pushback, acionamento. Uma boa noite, estamos no ponto de espera da 10, pronto. Ali mantém após tráfego na curtíssima, o voo 1-3. Após passagem do tráfego na curtíssima, a linha lá manterá o voo 1-3, 1-0. No Serra Vitor 366, SAM 940, tem o campo a vista. Sim, compete aproximação RNAV, chame torre 1-86, SAM 940. 86. Salvador, na frequência da Brasil, controle 1-9-9-9-3-4. Boa noite, continua a aproximação, aguarde informação da pista livre. Vento 120 graus, 089, ajuste no 0 no 3013. Continua a aproximação, aguardando a pista livre, 9410. Ou no meio no 3, livre da colagem, 120 graus, 089. Iniciando, passa no 0, vou no meio no 3. Solo Salvador, é o SAP 3455, levado na escuta. Tanto 3455, autorizado táxi, Alfa, Delta da Juliette. Alfa, Delta da Juliette, o SAP 3455. Grau 089. Pouso autorizado, teu 9410. Vou no menos 3, decolado os 28, controle 119, decimal 35, bom voo, boa noite. Controle 1935, muito obrigado, senhor. Bom trabalho, uma boa semana. Grato. P2500, sua fase táxi, Sierra Victor 366, azul 4070, obrigado. Controle voo 1613 decolado, muito boa noite, perfil da Poli. Voo 1613, boa noite, suba para o nível 400, saída da Gole, vigilância. Subindo ao 400, até a Gole, 1613. Alfa, ponte baixa, chamar na torre, 1 no 8, décima meia dúzia, QNH, 1013, tanto 3561. Juliette Alfa, sim, tanto 3561. Controle Salvador, boa noite, tanto 3858, informação ISC, 180 para 150. 8, autorizado chegada a mar e desse mantém a nível 050, vigilância radar. 050, por gentileza, a intenção é efetuar a RNAV da 10 e solicitar a proa da presente do Salvador 3, do Serra Vitor 366, se possível, por favor. Autorizado 366, tá em 3858. Obrigado, tá em 3858. Avianca 6310, localizador com a pista vista. Complete final ILS, chame torre 1186, Avianca 6310. Torre 286, valeu, obrigado. Torre Salvador, boa noite. Avianca Brasil 6310, a família do externo, baixo da lado, com a pista de externo. 9410, solo 31-1219. 29, Marquinhos. Boa noite. Avianca Brasil 6310, boa noite, tráfego avistado, vento 120 graus, 8 nós, ajuste 10 no 3, pista livre, autorizado pouso. Livre pouso, 6310, obrigado. Alfa Juliette 10, Kate 10. Alfa Juliette 10, 9410. números taxi, o TA 3603.77 a bordo, altera um gavião com 4 horas de autonomia. TA 3603, táxi via Índia Alfa. E na taxiway Charlie, ponte para dar 1-0, vai chamar a torre 1-8, decimal 6-12. Ajuste 1-0 no 3, tomou voo, boa noite. Ciente, o TAS-3603 autorizado, ponte espera da 1-0. 1-0 no 3, tá ajuste. 1-6 no 3, chame Recife em 1-3-3-2-5, alterna 1-2-6-4. 1-3-3-2-5, alterna 1-2-6-4, gol 6 no 3. Obrigado, boa noite. Boa noite. Liberado, 6310, obrigado. Está pronto, ponte espera, até 3603. Tem 3603, mantém o ponto de espera. Azul 4070. Ok, complete a aproximação em nave, chame torre 1186, azul 4070. 186, vai chamar o azul 4070, obrigado. Via Alfa Índia para o gate 01. Alfa Índia 01, valeu, obrigado. Torre Salvador, boa noite, azul 4070, passando Serra Vitor 366, final da 1-0. 4070 da Azul, continua a aproximação, aguarde informação de pista livre. Vento 120 graus, 089, ajuste 1013, reporte o 372. Reporte o 372, aguardando pista livre, Azul 4070. Controle 1935, bom voo, boa noite. 1935, obrigado, boa noite. Nossa, escuta, estamos cruzando 1700, tá mole? 3561, suba para o 380, vigilância. 380, vigilância, 3561. 5, pronto para a cópia. Nossa, professor. 5415 está autorizado para Ilhéus, o número voo 140 via Golf 677. Decola da pista 10 com curva direita após a decolagem na saída da El, transição coral. Transponder 5060 e a frequência do controle 119.35. Ok, senhor. 45 autorizado pelo centro 140 para Ilhéus. Decola pela Golf 677, decola pista 10, curva direita da El Coral, 50% El Transponder, 1935 ao controle. Bate chame pronto, 35415, ajuste 1-0, 1-3. Como é que vocês vão chamar? nós, permanece 1013, o ajuste autorizado pelo pistão 0. Every pose na pistão 0, azul 4070. Boa noite, 85, só confirmando pelo B 112. Afirma. Gente, boa noite, 85, táxi via Juliette Alfa, ponto de espera lá na Charlie. Pistão 0, vai chamar a torre 1-8, decimal 612. Ajuste 1-0, 1-3, tem um voo, boa noite. Autorizado, táxi via Juliette Alfa, na Charlie, hoje 1-8, decimal 6, com 3, voo, 1-8, 5. Controle, boa noite, Altair 3603, Altair 3500 para 340 da EL. 3603, sua para o 340 da EL Vigilância. 340, 3603. Autoridade 3603, solicita direto da EL. Autorizado da EL. Da EL, 3603. Azul 4070, Solos 40. 121, decimal 9, liberar para prosseguir o táxi. 219, liberando o táxi, 4070 da Azul. O Centro Recife, frequência 13325, alterne 1264. 3325-264, obrigado, boa noite. Boa noite. Torre 1186, 3858. Muito obrigado, até já já, 3858. 885, próxima possibilidade 1-0, pronto, decola sem parada. Via Alfa, reportará antes da Juliette, azul 4070. Pesadelina, decolada 1-0, 1-13, 1-85.